todos muito bem-vindos. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 35, gravado em 26 de setembro de 2013, Man in the Client. Eu sou Guilherme Goulart e juntamente com Vinícius Serafim falaremos de uma prática relacionada com o Man in the Middle, chamado de Man in the Client. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Antes de começarmos com o episódio propriamente dito, eu gostaria de destacar que vocês também podem acompanhar o Segurança Legal pelas redes sociais. Então, no Facebook, a gente está lá em www.facebook.com/segurançalegal. Pelo Twitter, no www.twitter.com/segurançalegal também, ambos sem cedilha, isso é evidente, né, Vinícius? Uhum. E também pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, também sem o cedilha. Aguardamos todos nas redes sociais, estamos também acolhendo sugestões, críticas, e o que vier por lá nós vamos ficar muito felizes. Dúvidas também, uhum, de responder e inclusive de fazer todas as referências àqueles que conversarem conosco pelas redes sociais. Então vamos entrar na nossa sessão de variedades. Em geral, a gente, quem nos acompanha sabe, a gente usa essa sessão para falar coisas que muitas vezes não estão relacionadas diretamente com segurança da informação, mas dessa vez vamos falar aqui sobre duas notícias das últimas duas semanas aí, que tiveram um impacto bem grande nessa questão de segurança da informação também. E a primeira delas, Vinícius, eu sei que tu estás aí com todas as informações para nos trazer, que é a invasão do site da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Três adolescentes, né, conseguiram obter os dados de cerca de 50 mil policiais militares. É. E eles pegaram esses dados e disponibilizaram esses dados num arquivo, né, na internet. Tentaram hospedar em outros lugares e tal, mas, né, como a gente bem sabe, normalmente quem ataca deixa uma série de rastros, né? E pelo visto não foi nem um pouco difícil da polícia localizar eles. Né? O que preocupa é o fato de eles terem conseguido, através do site, né, chegar a esses dados. Né? Esses dados estavam no banco de dados, sem dúvida nenhuma. Claro. Né? Provavelmente o site tem algum sistema, ou alguma integração, ou mesmo um controle de postagem e tal, que precisa utilizar um banco de dados. Né? Sim. E provavelmente, é o que eu acredito que tenha acontecido, eles utilizaram o mesmo banco de dados, o mesmo servidor de banco de dados para o site. É o mesmo que eles utilizam para outros sistemas, como, por exemplo, a manter os dados dos policiais. Né? Uhum. Eles usaram esse mesmo banco de dados para armazenar os dados do site. E aí, sim, como a gente já... Isso não é nada novo, né? Sim. Ataques ao site podem permitir que se acesse informações que não estão sendo utilizadas pelo site, mas estão no banco de dados. Claro. Então, provavelmente, o que aconteceu aí foi um SQL injection, uma injeção de SQL, né? Algo desse gênero. Eu acredito que tenha sido um SQL injection. É algo que eu acredito, uhum, que tenha acontecido. A gente não sabe, né? Tu até fez um pedido de informação lá para eles, né? Sim, que eu duvido que a gente vai ter alguma resposta. Mas a gente tentou. Também, né? Duvido. A gente tentou. Só para não dizer que a gente não tentou, né? Claro, claro. E para saber exatamente o que houve e tal, pelo menos mais alguns detalhes. Mas eu acredito que tenha sido isso. Né? Um banco de dados compartilhado entre vários sistemas, inclusive com um sistema que mantém a página da polícia lá no Rio de Janeiro no ar, né? Uhum. Com posts e coisas do gênero. É claro que depois do incidente ocorrido é muito fácil a gente criticar também, falar, né? Ainda mais sem ter informações seguras sobre... criticando. Não, mas o que assusta, justamente o que assusta é, imaginando que essa hipótese que tu coloca seja realmente o que aconteceu, Informações tão sensíveis assim, né, que são informações relacionadas com esses policiais, estejam em um mesmo banco de dados utilizados por um site na internet, sabendo das eventuais vulnerabilidades e dos eventuais riscos que isso pode trazer, não só para, ou melhor, até mesmo para a vida desses policiais e dessas policiais também, né? Sim, mas tem um detalhe, né? Que é uma prática bastante comum no mercado, e a gente vê isso com uma frequência bastante alta, é raro ver o contrário. O pessoal, as empresas, né, e instituições públicas também, imagino que sigam a mesma linha, né, não vão investir em manter 2-3 bancos de dados separados. Eu não estou falando em instâncias lá, né, dentro de um sistema gerenciador de banco de dados. Estou falando em servidores diferentes para sistemas diferentes. Né? O que normalmente a gente vê é a empresa faz um investimento pesado para quem, por exemplo, compra um Oracle. Né? Principalmente quando compra o servidor Oracle, né? Já compra todo o pacotinho, né? Que não é só o software, mas tem inclusive um servidor, né, da Oracle específico para banco de dados. Então, quando se faz um investimento num software como esse, por exemplo, né, ou quando se pega mesmo um banco de dados que seja gratuito, né, normalmente se intensifica todos os esforços para manter aquele servidor rodando. E todas as aplicações que precisam de banco de dados utilizam aquele banco de dados. Uma questão de diminuir a complexidade de manutenção e de, principalmente, custo. Sim. Aí o que acontece? E isso é generalizado. Você pode, se você estiver nos ouvindo, né, e quiser ver como isso é generalizado, procure saber na sua própria empresa como é que é. Né? Aí o que acontece? Se coloca uma única senha no banco de dados inteiro, uma senha de admin, né, iniciador, e o pessoal do desenvolvimento muitas vezes utiliza essa mesma senha. Tá? E o pior do que o pessoal do desenvolvimento utilizar a mesma senha, né, utilizar a senha que tem acesso a todo o banco, são várias aplicações diferentes que acessam informações com nível de segurança diferente, nível de criticidade diferente, né, compartilham, utilizam o mesmo usuário, a mesma senha de acesso ao banco. Então, o que acontece? Eu faço uma sessão de notícias no meu site e, para isso, eu preciso de um banquinho de dados lá para guardar as notícias numa tabela. Né? E aí eu já tenho meu banco de dados Oracle, Postgres, etc., que já tem lá todo um trabalho de manter ele, já é redundante e tudo mais. E eu peço só uma tabelinha lá, nem vai impactar tanto no desempenho do banco. Então eu vou lá, crio a tabela para botar as minhas notícias lá e peço lá o usuário sempre para fazer as consultas no banco. Aí o que acaba acontecendo? Eu recebo um usuário com mais permissões do que de fato eu preciso. Frequentemente o admin. Tá? Ou uma conta que não é o admin, mas uma conta que tem acesso a qualquer base de dados lá dentro. Aí eu uso esse usuário para implementar no meu site, né, na aplicação web lá, a consulta ao banco e trazer as notícias para a página. Aí o que acontece? Eu cometo um erro, não me preocupo com segurança, né, uso alguma técnica de programação que eu não deveria utilizar, e aí acaba permitindo que algum atacante vá lá, através do meu site, mude a consulta, né, que o meu servidor web lá faz no banco de dados. E aí, mudando a consulta, eu consigo listar os bancos de dados tem lá dentro, as outras bases de dados, eu consigo listar as tabelas que tem lá dentro e consigo fazer dump dessa informação toda. Claro. E aí eu acabo acessando, ou seja, através de um site que só tem notícias, que só era para mostrar as notícias, é a única coisa que ele busca no banco de dados, eu consigo, através desse site, buscar os dados, por exemplo, da folha de pagamento de todo mundo que está lá no banco de dados. Então, eu acredito que tenha acontecido alguma coisa similar, né, nesse caso da polícia. Mas a gente pode colocar ainda uma hipótese de uma falha mais elementar, né? Esses dados, o fato de esses dados possivelmente também poderiam estar guardados dentro de um diretório que não estava adequadamente protegido, que ficou aberto na internet, foi indexado pelo Google e poderia, esses rapazes encontraram esse diretório. Isso seria algo muito, uma falha muito mais elementar, mas também poderia acontecer. Sim, né? Poderia acontecer. A gente já viu casos assim, né? Sim, sim. Questões e dados armazenados dentro de pastas, em arquivos, textos ou coisas. E tudo indexado, né? Na web. Na web, em função de uma falta de proteção de acesso ao diretório em si, né? Exatamente. O que chama atenção aí para finalizar essa notícia é o aspecto sensível desses dados e a possibilidade que esses policiais têm de sofrerem até mesmo atentados contra a própria vida, né? Quando a gente sabe que principalmente em São Paulo, essa questão de uma onda de violência e assassinato de policiais, isso pode contribuir negativamente, né? Ou pode contribuir para o aumento da insegurança dos próprios policiais. Sim, sem dúvida nenhuma. A própria imprensa deu conta de que uma pessoa de posse dessas informações fez uma ligação para a mulher de um desses policiais, que estava grávida, e falou que o policial teria morrido em serviço, né? Passou um trote. Então essa é a coisa, e causou um dano, a mulher teve que ser hospitalizada, teve um choque, lá entrou em choque. Então, isso é o mais leve que pode acontecer, né? O mínimo que pode acontecer, questão de trotes. Aí a gente tem toda a questão de mau uso dessas credenciais, da possibilidade de roubo de identidade, da criação de cadastros e todas aquelas coisas que nós sabemos que podem acontecer quando se tem acesso a muitos dados pessoais de alguém, né? E a gente tem duas coisas importantes aí como resultado dessa situação, né? Uma é destacar a importância não só das empresas privadas, né, mas do poder público e suas instituições, de realmente se preocuparem com segurança da informação. Né, porque a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, aquela história do TSE, né, trocando os nossos dados com a Serasa SA por banana, né? Claro. E então isso é grave, assim, tem que haver uma preocupação cada vez maior, né, nesse sentido. E por outro lado, a lei que vai ser aplicada nesse caso aí, não vai surtir muito efeito, né? Tem a lei Carolina Dickmann, né? Sim. A chamada Carolina Dickmann, que a gente já comentou em outros episódios. Essa lei que vai ser aplicada. E aí, sendo menores, né, primários, etc., blá, blá, blá, blá, no final das contas não vai acontecer nada. E 50 mil pessoas aí foram expostas, né? Claro. Principalmente pelo fato de eles serem menores, né? Menor comete ato infracional e não crime, tem todas aquelas limitações. Mas interessante é que, sim, mesmo eles sendo menores, o fato praticado ele é análogo ao do crime de invasão de dispositivo informático, que é 154A do Código Penal. E no caso deles, como eles apenas, né, a gente já falou isso no podcast também, mas haveria três fases desse crime, né, que seria a invasão, que seria penalizada simplesmente a invasão. Se da invasão resultar a obtenção, e aí tem um aumento de pena, né? E também se da invasão resultar também a própria publicação dos dados. Uhum. Então foi o que aconteceu com eles. Eles, além de invadirem, eles conseguiram obter esses dados, né, que daí a pena vai de 6 meses a 2 anos, que é 154A, parágrafo 3º da lei. E o fato de haver a divulgação também, que daí aumenta essa pena, que é de 6 a 2 anos, para de 1/3 até, ou melhor, de 1 a 2/3. Só que a questão, como o fato de eles serem menores, isso vai por terra, né? Mas mesmo que não fossem menores, ainda eles não iriam presos por isso, né? Vamos passar para outra notícia, Vinícius? Vamos lá. E é a questão que também foi nessa semana aqui, no dia 24, início dessa semana, que foi o discurso da presidente Dilma na Assembleia Geral da ONU, ocorrida agora no início dessa semana, como eu disse, criticando a questão da espionagem, das invasões e da própria vigilância feita pelos Estados Unidos, né? Então, alguns fragmentos aqui do discurso da Dilma que eu acho que são interessantes, até para a gente fazer um contraponto logo após. Ela disse que o programa de inteligência dos Estados Unidos foi uma grave violação dos direitos humanos e das liberdades civis, de invasão e captura de informações sigilosas relativas a atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional. E ela também usou alguns termos ali, como essas ações causaram indignação e repúdio e que foram mais graves ainda no Brasil, pois aparecemos como alvo dessa intrusão. Mas um aspecto que ela tratou aqui, que é bastante importante, eu tinha ele aqui, que é o seguinte: jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos fundamentais dos cidadãos de outro país. É aquela ideia que a gente já também, eventualmente, a gente fala sobre isso aqui, que é a questão de que os Estados Unidos acabam utilizando o terrorismo, ou a desculpa do terrorismo, para violar os direitos humanos de uma série de outros países também, né? Mas, ao mesmo tempo, a presidente, é possível dizer que foi corajosa, assim, ao destacar isso, claro, ao trazer esse debate, ao criticar diretamente os Estados Unidos, inclusive esse argumento de que o terrorismo seria desculpa para qualquer coisa. Né? Até porque eles, porque não é só, eles não estão preocupados só com terrorismo, né? Eles estão preocupados com a tecnologia que nós, claro, brasileiros terroristas, temos, por exemplo, para obtenção de petróleo, né? Exploração do petróleo. A própria espionagem comercial também, né? É, claro. Não só comercial, mas claro, essa questão industrial. E o interessante, eu conversava com um amigo esses dias, ele: ah, mas o que que os Estados Unidos estão desenvolvidos, o que que eles querem saber da tecnologia da Petrobras? Né? Só que a Petrobras ela é líder mundial na exploração de petróleo. Eu já dizia, te informa, grandes, meu amigo. Né? Pois é. Te informa, meu amigo. E até também, uma outra coisa interessante é que esses leilões do pré-sal, os investidores que vão investir nesses leilões, eles não sabem exatamente quais são as melhores áreas. Exato. Né? Quais são as áreas que vão ser sabe. Mais produtivas. E a Petrobras sabe. A Petrobras sabe. E isso é um segredo, porque sim, quem souber quais são as áreas mais rentáveis consegue fazer onde, uma decisão. Só de fazer a carga, né, na hora de... Exatamente. Exatamente. Vai investir nas áreas mais produtivas e deixar de investir nas menos produtivas. Então, esse é apenas uma das questões. Só que a gente também pode fazer um contraponto a esse discurso da Dilma, né? A gente conversava até aqui antes. É estranho ver que, de repente, a nossa presidente comece a se firmar, ou a própria imprensa comece a falar, que o Brasil vai liderar uma caminhada rumo à proteção da privacidade em nível mundial. E tu até falou uma frase antes, né, Vinícius? Que o Brasil, aqui no Brasil, nós não temos nada. A gente não tem nada. A gente está 40 anos atrás de alguns países aí, que tem preocupação, tem leis, tem, né, com relação ao controle da informação, né? Sem dúvida. E aqui no Brasil, gente, não vamos esquecer, né? Por exemplo, iniciativas como o CineAve. Sim. Né? O CineAve é um sistema de etiquetamento eletrônico de carros. Claro. Super seguro. Uhum. Tá? Se não ficou claro, eu tô sendo irônico com o super seguro, tá? Mas é um sistema seguro, que ninguém tem como acessar as informações que tem ali, só os sistemas, né? Sim. Com as chaves lá e tal, com ser colocados. Eu andei dando uma estudada nisso, tem até para falar um dia sobre isso mais detalhadamente. Mas o CineAve é uma ameaça muito grande à privacidade das pessoas. Claro, claro. Que vai se resolver mais ou menos... do roubo de carro. Não vai. Não vai. Óbvio que não vai. É mais ou menos o mesmo argumento que ela critica nos Estados Unidos, está sendo praticado e está sendo utilizado dentro do país para justificar algumas práticas que sim são violadoras da nossa privacidade. Que vem outra quer coisa. Dizer, então, em nome... Vamos pegar um outro exemplo, cadastro positivo, que mesmo antes de ser regulamentado já era feito. De forma ilegal. Claro. Sem contar que se sabe... Aí a gente não tem provas materiais, né? Se sabe que essas empresas de score, né? Elas mantêm todo o teu histórico lá. Então, se você já... Claro, os próprios bancos. É, se você já, já deveu, se você já teve já passou por uma situação financeira complicada e acha que... Né, entrou no Serasa, SPC, etc., né? E acha que pagou suas dívidas e sumiu de lá, esqueça. É. Esqueça. É, tem milhares de processos contra esses sistemas. Tem milhares de processos. Não é algo que é... Não é imaginação. A gente tem questões concretas aí que apontam a existência disso. É. Sim, o próprio Credit Score aqui no Rio Grande do Sul, uma decisão aqui do Rio Grande do Sul, teve o seu funcionamento suspeito pela violação não apenas da lei do cadastro positivo, suspeito, mas uma série de princípios. Suspenso. Tá, entendi, suspeito. Pela violação não apenas da lei do cadastro positivo, mas também uma série de princípios lá do direito do consumidor, né, a saber principalmente a falta de conhecimento e a falta de transparência em quais são os critérios utilizados para a classificação de risco de crédito das pessoas. Né? E aí a gente ainda tem, Guilherme, o próprio pessoal, agora não lembro o nome da pessoa, mas naquelas discussões a respeito do cadastro positivo, a gente ainda tem que ouvir as pessoas dizerem que CPF, data de nascimento, essas coisas não são dados privados. Ah, sim. São dados públicos. São públicos, eu posso usar como eu bem entender. Ah, é? Me dá o teu CPF, então. A tua data de nascimento e o nome da tua mãe. Meu endereço. Não, só me dá esses três dados, não precisa mais nada. E a gente tem. E a gente já comentou esse outro, né, um outro comentário bastante semelhante. Que a gente teve que ouvir do nosso secretário de segurança aqui do Estado, no programa Conversas Cruzadas, que a gente comentou alguns episódios atrás a respeito de consultas integradas. Sim, sobre consultas integradas. É que ele disse que os dados tendo consultas integradas, que utilizado pela polícia, tem os mesmos dados que qualquer loja tem. Assim, peraí, né? Peraí. O Brasil, diante de todas essas questões, o Brasil, e até fazendo esse contraponto, então, ao que alguns jornalistas e a mídia falou, de que o Brasil pode se firmar e que a Dilma pode ser uma liderança internacional na proteção da privacidade, eu acredito que isso tá bem distante da realidade, né? Primeiro porque essa questão Brasil-Estados Unidos, ela envolve questões políticas, diplomáticas, é algo muito mais profundo e até mesmo comerciais, né? Uhum. Mas a gente não pode deixar de desconsiderar toda a experiência europeia consolidada e muito rica, normas... A gente não pode deixar de considerar, né? Sim, de considerar. Tu falou desconsiderar, eu acho. Não, a gente não pode deixar de considerar a experiência europeia, que é muito rica, que é consolidada... não apenas na produção de normas da proteção de privacidade, mas na produção de uma série de estudos nessa área, institutos especializados em estudo, faculdades, estudiosos, pessoas lidando nisso, e órgãos de proteção à privacidade baseado nessas normas. A gente sempre cita o caso francês do CNIL, a Commission Nationale d'Informatique et Liberté. E quando a gente diz que o Brasil não tem nada comparando com a experiência europeia, por exemplo. Aqui nós não temos leis, nós não temos órgãos de proteção, a gente ainda está engatinhando nisso. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o Brasil não é uma referência para a proteção da privacidade, e também algumas práticas aqui que são realizadas dentro do país, elas são, sim, muito ofensivas e muito prejudiciais à privacidade de nós mesmos. Então... O governo brasileiro precisa olhar também um pouco para isso, e a mídia especializada precisa se informar olhar para dentro de casa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É aquela velha vamos história. Para a questão do Man and the Client. A gente já está há 25 minutos falando sobre esses dois assuntos que são importantes. Essa ideia do Man in the Client, antes de a gente falar efetivamente o que é isso, a gente precisa começar falando um pouco sobre a questão do Man in the Middle. Man in the Middle, Vinícius. É, o homem no meio, né? O Man in the Middle, quando a gente fala em... Aí vou pegar o exemplo bastante claro das conexões de rede, tá? Uhum. Que é mais fácil de ficar mais claro assim. Então, você imagina que você tem um cliente, né? Então você tem o seu computador, que está rodando, por exemplo, um navegador. E esse cliente se conecta num servidor. Então, você acessa o Google, você está acessando diretamente o site do Google. Perfeito? Certo. Aí, o que ocorre? O man in the middle é alguém que desvia essa sua conexão do servidor. Ou seja, você não vai se conectar no servidor. Você parte do seu computador achando que está indo para o servidor. E o atacante desvia sua conexão para um servidor que ele, o atacante, controla. Certo. E o atacante, então, ele, o atacante, pega as suas requisições e ele se conecta no servidor e faz as suas requisições. Qual é a vantagem para o atacante nesse sentido, nesse estando no meio do caminho? Ele consegue ter acesso ao seu tráfego. Consegue ver suas senhas que estão sendo enviadas, consegue ver as informações que estão sendo recebidas do servidor, etc. Ele fica no meio do caminho. Né? É como se eu fosse ligar para ti, Guilherme, né, e alguém conseguisse desviar a ligação, né, atender Sim. em outro lugar, aí essa outra pessoa liga para ti, né, e ela fica, coloca lá os fones para passar, né, para mim te ouvir, uhum. tu me ouvir, e ela fica nos ouvindo no meio do caminho. Tá? Certo. Esse tipo de técnica, ele funciona muito bem para conexões que não tem nenhum tipo de cifragem, né? Mas ele funciona também, é um ataque que se faz a sistemas criptográficos, a protocolos criptográficos, uhum. Né? Uhum. Em que a gente faz, em que o atacante, no caso, faz o seguinte, né? Eu quero cifrar algo e mandar para o Guilherme. Tá? E então eu e o Guilherme temos que combinar em algum momento uma chave. Tá? Então vamos pegar a questão do certificado digital, né? Por exemplo, a gente acessa um site seguro, parece lá o certificado digital. O que o atacante faz? Ele desviando o tráfego através do servidor dele, desviando a conexão através do servidor dele, ele vai fazer, ele pode fazer o seguinte, quando... ele te dá, quando tu conecta, o atacante dá para ti a chave dele, do atacante. Sim. E tu cifra as coisas achando que está cifrando com a chave do site. Não está, está cifrando com a chave do atacante. Aí o atacante recebe Sim. essa informação cifrada, consegue decifrar... Com a chave dele. Com a chave dele, né? Decifra uhum. isso, né? E aí ele copia suas informações, modifica, etc. Faz o que ele quer fazer. E aí ele se conecta no servidor... E faz conexão normal com o servidor, cifra com a chave do servidor normalmente. A questão é que ele enganou o cliente, ele fez o cliente cifrar com a chave que não é do servidor, cifrar com a chave que é dele. Tá? Uhum. E aí o man in the middle tem essa possibilidade então de atingir inclusive um protocolo criptográfico. Tá? Então Sim. basicamente é isso. Uhum. Tá? Uhum. A gente tem também um conceito aqui de um livro, eu vou colocar em um livro digital, distribuído pelas Nações Unidas, né? ICT Task Force das Nações Unidas, que se chama Information Insecurity. Ele trata algumas questões básicas relacionadas com segurança também entre países, né? E aqui numa tradução livre do conceito de man in the middle que eles trazem, seria... um ataque de captura ativo no qual o atacante intercepta e seletivamente modifica os dados para mascarar uma das entidades envolvidas na comunicação. Na verdade, a parte que se comunica, né, o usuário, ele acredita estar se comunicando com uma pessoa ou com uma entidade, quando na verdade ele está se comunicando com outra. Mas é mais ou menos isso, né? Isso. Uhum. Exatamente. A gente ouve também falar algumas coisas que são chamadas de man in the middle, mas na verdade não são, né? Por exemplo, a questão envolvendo a troca de DNS, de servidores ou até dos próprios usuários, isso às vezes é chamado de man in the middle. Mas isso não é man in the middle, né? Isso aí são práticas associadas ao man in the middle, para fazer com que o man in the middle funcione. Então, Sim. por exemplo, né, tu vai acessar o site do banco, né, a partir do teu computador, né? E Sim. eu quero fazer um ataque de man in the middle. Que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer com que tu acesse o meu servidor ao invés do servidor do banco. Uhum. Né? Site falso. Exatamente. É aí, o, É, o site falso ou um proxy lá que pertence ao atacante, né? Que faça só o Mandemir. Não precisa ser um site falso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí o que acontece? Eu preciso enganar o teu computador para que ele mande, para que ele faça a conexão com o meu servidor, eu, o atacante. Né? Uhum. E aí, uma das maneiras de se fazer isso, né, é fazer com que atacar o DNS, ou seja, fazer com que a máquina, ao procurar o endereço IP do site do banco, por exemplo, se for colocar lá www.banco.com.br, esse nome tem que virar um endereço IP, que é um número, né? Sim. Na internet. E aí tem várias maneiras de enganar essa mudança, essa tradução, essa busca pelo endereço IP. Então, desde a mais simples, que é alterar um arquivo no seu computador, né? Um arquivo chamado hosts, né? Que vários malwares fazem isso. Altera esse arquivo e diz lá, olha, o banco.com.br está no endereço tal. E o endereço tal, na verdade, é o endereço do servidor do atacante. E aí você digitou lá o nome do banco no seu navegador, você já parar no servidor do atacante. Aí o atacante faz um mandemido. Ele fez, então, o que a gente chama de DNS spoof, uma falsificação de DNS. Né? Sim. Mas, e existem outras maneiras mais avançadas, como, por exemplo, ele pode invadir o servidor DNS do teu provedor. Né? Sim. E colocar lá dentro, que é mais dentro, difícil, né? Que é mais difícil, né? Mas é muito mais rentável pelo atacante, né? Ah, sim. Ele vai lá, altera o servidor de DNS do provedor, e aí todo mundo daquele provedor que usa aquele servidor de DNS, quando perguntar pelo IP do banco tal, vai receber o endereço IP do atacante. Então tem várias técnicas envolvidas aí. Se é um ataque em rede local, a gente pode usar um ARP spoof, por exemplo, né? Que é uma falsificação de resolução ARP, né, que é um outro protocolo. Não vou entrar em detalhes, acho que, nesse momento, sobre isso. Mas, então, em rede local, o ARP spoof é uma possibilidade. Uma rede sem fio, por exemplo, o ARP spoof é uma possibilidade. Então, são técnicas associadas, DNS spoof, ARP spoof e algumas outras, para possibilitar que a conexão seja desviada para o servidor do atacante. Uma vez desviada a conexão, o atacante pode manipular essa conexão, decifrar coisas, olhar conteúdos, etc. Sim. Essa questão técnica e os problemas técnicos que permitem que isso aconteça também permitem que exista sempre essa possibilidade presente de monitoramento das próprias comunicações dos usuários em certas redes públicas, né? Quando eu falo em redes públicas, eu me refiro a cafés, internet em shoppings, aeroportos, hotéis... Mesmo nessas situações nessas redes públicas, há a possibilidade também de monitoramento de comunicações cifradas, né, protegidas. Sim, basta que se tenha uma... Basta que se utilize essa técnica. Uhum, né? Uhum. E aí é relativamente fácil, ou seja, se eu montar... Uma coisa é o atacante, eu quero atacar uma pessoa específica, né? Aí ele tem que fazer toda uma ação direcionada para atingir aquela pessoa, né? Alterar o arquivo de resolução de nomes, o hosts lá na máquina do seu alvo, etc. Mas eu posso, por exemplo, montar uma rede num cybercafé, né, com esse objetivo. Aí eu não estou preocupado em atacar uma pessoa específica, estou preocupado em atacar qualquer um que apareça ali. Né? Uhum. E o que eu preciso para isso? Basta eu criar uma rede sem fio aberta, né, sem nenhuma segurança, ou pelo menos eu coloco a senha lá, o nome da empresa, eu coloco a senha num cartaz. Sim. Então deixa as pessoas entrarem na rede sem fio. E ao conectarem, eu faço com que essas pessoas acessem, em que todas as conexões sejam feitas através de um proxy. Uhum. Tá? Através de um proxy meu, um servidor que eu controlo. E isso é fácil de fazer, você não precisa fazer nenhum grande ataque, porque a rede sem fio é minha, o roteador de saída é meu, eu posso muito bem botar um proxy ali, né, no próprio roteador configurar e desviar todas as conexões com o proxy, não precisa fazer nenhum grande ataque para fazer isso. A partir daí, nesse proxy, eu posso estar gravando toda e qualquer informação que está sendo passada. E pior, eu posso inclusive fazer isso com conexões SSL, ou seja, conexões cifradas. Sim. Fazer algo sem, vamos dizer, fazer um... Como é que é? Fazer um primo da NSA num cybercafé, né? O primo pobre Um da primo pobre do NSA. NSA. Aí o que que eu faço? Eu faço com que todas as conexões que os clientes que estão conectados na minha rede sem fio do Cybercafé, que seriam cifradas, né? Que usam o protocolo HTTPS, eu passo pelo meu proxy. E o meu proxy dá uma chave, ou seja, dá um certificado digital lá, uma chave pública, né? Que eu tenho a chave privada correspondente para decifrar. Quem não sabe sobre isso, quem nem tem dúvidas sobre isso, chave privada, chave pública, etc., ouça lá os episódios 7 e 8, se não estou enganado. 8 e 9 do Segurança Legal, que a gente comentou sobre Eu vejo certificação aqui digital. enquanto tu fala. Né? Então, o que acontece? As pessoas se conectam no meu proxy, achando que estão se conectando no servidor seguro lá delas, Gmail, por exemplo, do seu banco e coisa assim. Mas na verdade está se conectando no meu proxy está decifrando os dados, eu posso armazenar esses dados se eu quiser. Aí que tipo de dados? Nome de usuário, senha, dados pessoais, cookies de sessão. Né? Sim. Então você já está logado no Facebook, aí você acessou o Facebook a partir da minha rede sem fio, eu pego o cookie lá de sessão que vai passar na rede e eu consigo acessar a sua conta do Facebook. Sem precisar da senha, sem nada. Basta pegar esse Sim. cookie. Então, por exemplo, né? E aí o meu proxy efetivamente faz a conexão no servidor original, vamos dizer assim, né? Do Gmail, do banco, do Facebook e tudo mais. Então, eu com uma redezinha simples no Cybercafé, eu posso ficar coletando credenciais e informações pessoais de quem quer que chegue ali e se conecte. Claro, na verdade, tu não faria isso, né? É uma situação hipotética. Não, é hipotético. Eu tenho uma rede de Cybercafés aí, mas eu não faço isso. Não, deixa eu só destacar uma questão. Tu tá comentando sobre essa possibilidade de captura, né? E que não deixa de ser um ataque de man in the middle, né? É um mendemido, é um mendemido. Era o man in the middle, É um né? mendemido. Claro que eu acho que a novidade, o que precisa ser destacado aqui é o seguinte: quando a informação não é criptografada, quando a gente está acessando um site HTTP sem o S, né, Ou que o cadeado não fecha. ou que o cadeado não fecha, a gente tem uma possibilidade ali muito simples e muito fácil de captura de tudo que passa, inclusive de senhas, porque o tráfego não está criptografado. Eu acho que a novidade e essa questão que realmente importa é: por meio de um proxy SSL também é possível decifrar conexões cifradas, né? Ter acesso a dados que foram cifrados, onde o Isso. cadeado, onde aparece o cadeado no teu browser, né? Isso. E aí tem um detalhe importante, né? Para você ter segurança nisso, sempre que aparecer aquela mensagem, né, de que a validade desse certificado não pôde ser verificada ou coisa assim, algum alerta com relação ao certificado e você não está navegando, você não deve aceitar. Você não deve Sim. aceitar. E aí, por quê? É o navegador te avisando, né, os que te avisam, em seguida a gente vai avisar dos que não, vai falar dos que não avisam. Né? É o navegador te avisando que tu tá com um certificado digital que não corresponde ou tem algum problema que não corresponde ao site que tu tá acessando. Isso Aquele é endereço, né? aquele Aquele endereço. endereço. Isso é muito importante, tá? Porque disso depende toda a segurança. Ouçam lá, quais são os episódios mesmo, Guilherme? Sete e oito. O 7 e 8. Ouçam lá o 7 e 8 que a gente fala sobre isso, né? Coloca toda a segurança da certificação digital, né, no lixo se você ficar aceitando. Acessa o site lá, dá uma mensagem de erro do certificado, você dá ok, aceita. Né? E curiosamente isso, e até eu tuitei e tu retuitou, a gente já fez alguns comentários. Curiosamente isso aconteceu em dois aeroportos que eu estive ultimamente. Né? Aconteceu Sim. numa rede sem fio que encontrei no aeroporto de Guarulhos, e aconteceu numa rede sem fio que encontrei no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E aí o que que aconteceu? Eu me conectei a uma rede sem fio, né, um acesso gratuito e tudo mais. Essa rede sem fio, à medida que foi acessando os sites que tinham HTTPS, eu recebi um alerta de que o certificado era falso, não era correto para aquele site. Qualquer conexão SSL que eu fizesse. E isso tanto em um quanto no outro. Então, pode ser que tenha um proxy ali, pode ser que tenha um captive portal, né, desviando minhas conexões e tal. Mas o fato é que está sendo utilizado um certificado digital que as minhas conexões estão sendo desviadas, vamos dizer assim, e eu não estou sabendo por que elas estão sendo desviadas. Claro. Eu não recebo nenhuma informação a esse respeito. Se eu aceitar esse desvio, aceitar esse certificado falso, eu tô violando, estou quebrando o protocolo. Ou seja, estou reduzindo a minha segurança. Claro, porque nesse caso é fundamental o comportamento do usuário. Né? Aquele comportamento de clicar sempre em sim, principalmente quando a gente fala em segurança envolvendo avisos de certificados digitais, é como tu disse, coloca no lixo toda a segurança do processo. Né? E aí a gente destaca também, até que no âmbito empresarial, há sempre a necessidade de limitar que os usuários aceitem ou instalem qualquer tipo de certificado no seu browser. Né? Porque o browser que vai fazer esse meio de campo, o browser que vai te avisar ou não vai te avisar. Então, se a gente deixa que o usuário instale qualquer certificado ou aceite qualquer tipo de certificado, a gente diminui muito a segurança do próprio HTTPS, né? da criptografia em cima de navegação web. Exatamente. Aí a novidade, né? Aí a novidade da brincadeira é o Até aqui, só deixa eu te cortar. Até aqui, nada de novo. Nada de novo. É um ataque muito conhecido, a comunidade de segurança já sabe o que é, já sabe como se defender. Ou seja, é algo bem antigo, até não, nada de novo, nada de nenhuma novidade até aqui. A novidade vem agora, né? A novidade vem agora. Que é o que um cara, tu lembra o nome dele? Ele chamou de Man the Client. Eu vou dar uma olhadinha aí no nome, esqueci o nome dele aqui pra ti. É, o que uma pessoa que pesquisou chamou de Man in the Client. Ele se deu conta que o navegador que ele tinha no celular dele, né, fazia todas as conexões que ele fazia, inclusive as conexões seguras, ele direcionava para um proxy do fabricante. Uhum. Então, no caso, era a Nokia, né? Nokia. Acho que Nokia, né? É a pronúncia correta. E aí, o que acontecia? Ele estava recebendo, sim, um certificado falso. Ou seja, estava acontecendo o man in the middle. Claro. No entanto, o navegador dele não estava avisando que isso estava acontecendo. Então, aquele alerta que a gente acabou de comentar, que a gente recebe quando acessa um site e tem um certificado que não está adequado com o site, que não está correto, que não é correto, aquele alerta, esse navegador da Nokia não apresentava. Então, o navegador ficava quietinho, ou seja, a pessoa que desenvolveu o software fez o seguinte: olha, se tu recebeu o certificado tal, que pertence ao servidor da Nokia, tu não avisa o usuário que tu tá usando um certificado diferente daquele do site original. Sim. Que é a base da segurança. Que é a base da segurança. Do HTTPS, né? Exatamente. A função do browser é primordial. Exatamente. Aí, então, eles fizeram isso. Aí, um outro caso que essa mesma pessoa comentou, tu já achou o nome dele? Sim, é o Steve Schultz. Steve Schultz. Vamos botar no vamos. Show notes depois, né? Vamos. Outra coisa que Steve Schultz encontrou foi o seguinte, se deu conta, o Opera Mini, para quem usa o Opera, o navegador Opera Mini, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Se conecta num site com HTTPS, você vai receber um certificado digital que não é o certificado digital do site, o original do site que você está acessando. Você está recebendo um certificado digital, vamos dizer assim, entre aspas, falso, né, para aquele site que você está acessando, ele não vale para aquele site. A sua conexão está sendo desviada por um proxy do pessoal da Opera, né? E aí está sendo feita a conexão, ou seja, é o man in the middle clássico sendo feito aí, é o que a gente explicou logo no começo. Sim. A desculpa da Nokia e da Opera é poder olhar o conteúdo que estaria cifrado, que eles não teriam como ver, né? Uhum. E otimizar o site para o navegador no celular. Claro. readaptar ele, retirar coisas, né? Isso, redesenhar o site, mudar algumas coisas, redução de imagens e tudo mais, para ficar melhor no celular. O detalhe é que ao fazer isso, ao ficar decifrando e cifrando, não, ao ficar abrindo o que está sendo cifrado, todos os acessos a Facebook, banco, e-mail, tudo isso, e não só no navegador, mas em outras partes, né? Em outros softwares, sim. Tudo isso está passando por um proxy. E aí... E quem tem acesso a esse proxy consegue enxergar o que está passando ali. Exatamente. Ah, mas a informação não é... Assim, não é utilizada, é só feita a otimização, não sei o quê. Quem me garante isso? Claro. Ainda mais com todas essas confusões da NSA, vamos lá, não sejamos bobos e achar que só a NSA faz isso, né? Uhum. O governo chinês deve fazer direto isso, né? Coisas desse gênero. E assim como vários outras agências por aí. Né? Qual agência de inteligência não gostaria dessas informações? Claro. É. Então... É. No... Fala, Guilherme, pode falar. Não, no caso, eu acho que é importante destacar também, eu não sei se tu vai chegar até esse ponto, mas a gente até discutiu antes se o man in the client é um ataque diferente do man in the middle, ou se ele é uma variação... Né, mas o ponto aqui no caso Nokia e no caso Opera é que há uma colaboração direta do fabricante do browser para permitir ou para retirar um aviso de segurança existente em outros browsers avisando que aquele certificado que está sendo utilizado não é o certificado original do site. Exatamente. Mas é um certificado feito pela Nokia e feito pela Opera. Ou seja, a gente criptografa entre... O tráfego entre nós e a Nokia, né, entre o usuário e a Nokia, aí sim, entre eles está seguro, mas só que dentro da Nokia eles conseguem ver o conteúdo. Então é uma violação do próprio conceito da conexão segura via browser. Né? Exatamente. Exatamente. É. Um outro ponto também é que eles, no caso da Nokia, eles admitiram essa prática. Então não é nada que não fazemos isso, não. Eles admitiram a prática, mas a desculpa que eles disseram, não, a gente faz isso de forma controlada e segura. Né? E o mais grave, eles não informaram nas políticas de privacidade que isso estava sendo feito. Né? Porque, na verdade, não há, por si só, não há um problema do Opera ou da Nokia fazerem isso, né? De otimizarem o tráfego, desde que as pessoas sejam cientificadas que isso está acontecendo, que se estenda a elas qual é o eventual problema, qual é o eventual risco disso, e que elas possam escolher se elas querem ou não querem fazer isso. Olha, né? Posso ser bem sincero, eu sou até um pouco mais radical. Uhum. Eu acho que não... Acho que justamente dar essa escolha é quebrar o protocolo. É, já é um problema o usuário poder aceitar um certificado falso. Que ele recebe o alerta, por exemplo, no Firefox, no Safari, etc. E o pior, né, mais grave, no Firefox, ele recebe o certificado falso uma vez, ele aceita, esse certificado é gravado por default, por padrão ele é gravado até expirar. Sim. Então o atacante faz um certificado... A exceção de segurança, né? Isso, o atacante faz um certificado que dura 100 anos, pronto. Nunca mais vai receber um alerta daquele certificado para aquele site. É uma vez só. O Safari, pelo menos, por default, ele aceita só naquela vez. Ele vai te avisar uma segunda vez, uma terceira, etc. Né? A não ser que tu venha a salvar o certificado. Né? Tu diz, não, eu quero que o certificado seja salvo. Então, isso é grave. E acho que dá para o usuário a opção dele aceitar ou não sofrer um man in the middle... Né? Uhum. Eu acho, eu sou um pouco mais radical nesse sentido, eu acho que não acredito, né? Quem acha não acha nada. Uhum. Né? Sim, eu acredito que não poderia, não deveria ser feito. Uhum. Até porque ninguém usa, nem lê os termos de uso. Vai ler depois se tiver algum problema. Né? Então, o problema acredito maior que é isso não deveria ser feito. Sim. Acredito então, o problema maior é isso sendo feito de forma secreta. Né? Aí, de repente, um pesquisador descobre isso e aí vem a mídia, fala sobre isso na mídia E aí a Nokia, não, sim, isso era feito, mas a gente não, mas fiquem tranquilos, né? Essa ação secreta que é feita me preocupa. É, e aí. Realmente, será que é só. Pode ser até só a intenção de otimizar realmente, pode não ter nenhum problema, mas ao mesmo tempo, eles estão abrindo conexões seguras. Com qual fim? Qual é o Exato. objetivo disso? É, e aí a gente tem que tomar um outro cuidado, no, quando a gente fala dentro do setor privado das empresas, né? Eu posso usar um proxy e abrir as conexões, cifradas? Vinícius, Oi. me dá só um instantinho, vamos deixar essa pergunta para tu responder depois de um aviso que a Claro, gente vai lá. precisa fazer aqui, que é lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos aspectos cruciais de qualquer processo envolvendo segurança da informação em uma organização é a criação e a manutenção de políticas específicas de tecnologia. A Brown Pipe orienta no desenvolvimento de políticas e também na avaliação das políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são as políticas de segurança, políticas de uso e de privacidade, de acesso, de trabalho remoto, além dos acordos de confidencialidade e dos disclaimers insights. Como nem sempre a equipe de TI de segurança está preparada para a realização dessas tarefas, oferecemos um apoio qualificado tanto em aspectos tecnológicos como jurídicos para a correta elaboração de tais documentos. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é Brownpipe. Voltando então à questão que ficou em suspenso, Vinícius. Qual é, então, exatamente, qual é a resposta, né? É, Qual é essa então assim, questão em si internamente? o que acontece? As empresas podem decidir fazer um proxy que vá decifrar, inclusive, as conexões SSL, né? TLS, SSL. Sim. Né? E para isso elas podem fazer isso de uma maneira bem efetiva. Elas geram uma certificadora digital interna, né? Que não é válida na Sim. internet. Instala o certificador digital dessa autoridade raiz, né, nos, nas máquinas. Isso pode ser feito em uma GPO ou traz um processo bem simples, né, que o próprio usuário pode seguir alguns passos no, numa página web e fazer a instalação. E a partir daí não há nenhum tipo de alerta, nenhum navegador, né, e o proxy tem condições de filtrar, analisar tudo o que está sendo passado, inclusive o que Claro. estaria sendo cifrado, né. Aí o cuidado que a empresa tem que tomar é afastar o máximo possível a possibilidade de um funcionário, né, ou mesmo um visitante acessar coisas pessoais que não dizem Sem respeito dúvida. ao trabalho, né, e estarem sendo monitorados. Até recomendo que um visitante nem seja monitorado, porque não tem contrato de trabalho, não tem uma série de coisas com Claro. relação à empresa. Então, isso pode acontecer, pode ser feito, mas tem que ser feito com bastante cuidado. E uma outra questão que me preocupa na utilização de soluções como essa, né, é provedores. Aí eu não estou falando de empresas que estão fazendo isso com seus funcionários, né, mas E aí, nesse provedores. caso, há um interesse, né, de É. monitorar, de verificar o que está sendo passado, eventuais vazamentos de informações e por aí vai, né? Isso. É, provedores de internet, né, provedores de serviço e tal, podem De acesso, eventualmente, né? provedores de acesso, podem eventualmente resolver botar um proxy no meio do caminho. Ah, pode resolver botar um proxy no meio do caminho. Ah, para otimizar a banda, para economizar o link, ficar mais rápido para os meus usuários, Claro. etc. Né? E isso é uma violação do protocolo de segurança. Tá? E a gente sabe até um ex-aluno meu, um tempo atrás, a gente conversou rapidamente, eu nem lembro que fim levou a conversa, mas ele tem uma empresa que desenvolve um produto de proxy para provedores de acesso, né? E ele estava justamente querendo fazer isso, né? Abrir as conexões cifradas, né, dos usuários, né, para conseguir fazer caching, do que está passando ali dentro. né? E fazer com que a conexão seja mais rápida. Só que ao fazer isso, você vai estar violando o sigilo dos dados dos clientes, que estão acessando o banco, acessando seus e-mails pessoais, estão acessando o Facebook, etc. Por aí vai. Né? Então, me preocupa de repente as pessoas acharem, provedores de acesso acharem que podem fazer isso assim numa boa. É, até porque, se a gente for lembrar aí, trazendo um pouco para o lado do direito, é um livro sobre responsabilidade civil dos provedores de internet, é um livro muito famoso do Marcel Leonardi, um autor, um estudioso, ele doutor, pós-doutor, que hoje atua como diretor de políticas públicas do Google, mas ele foi um dos pioneiros no Brasil a falar sobre a questão dos provedores e sobre os deveres dos provedores. E um dos deveres que a doutrina reconhece dos provedores de acesso é que eles não podem monitorar o tráfego do usuário. Eles têm que fornecer a internet como se fosse um serviço semelhante à energia elétrica. A energia elétrica, a fornecedora de energia não sabe se tu ligou ali uma geladeira ou se tu ligou um micro-ondas, entendeu? Ele está te fornecendo energia elétrica e te cobra por aquilo. Né? Essa questão envolvendo o próprio acesso à acesso à internet em si deve ser feita dessa forma, sem monitoramento, sem ações envolvendo, por exemplo, traffic shaping. Né? Mas não, aqui a gente está falando sobre monitoramento. Só um off-topic, né? As fornecedoras de energia não sabem ainda o que tu está ligando, né? Porque à medida que a gente tem rede, né, IP em cima da rede elétrica, daqui a pouco a gente vai ter os eletrodomésticos, né, já se conectam na internet já via rede elétrica. Sim, porque não faz... já existe. Já sim, existe, né? Eu tô dizendo assim, disseminado, né, amplamente disseminado. Claro. E aí daqui a pouco não vai ser difícil fazer um levantamento do que o fulano tá usando na casa dele, né? Quais os tipos de produtos que tu tem, isso. E aí começam a traçar um perfil do teu próprio uso, te oferecer, e aí no final das contas acaba virando aquela questão que envolve todas as redes sociais e o próprio Google. No final das contas, acaba sendo tudo relacionado com venda de propaganda. Exatamente. Com marketing. Exatamente. Tudo isso gira em torno de formação de perfis e conseguir fornecer e te trazer marketing mais direcionado. Sim. Mas além disso, além desse dever de não monitorar, há uma violação clara da confiança que o cliente deposita naquele serviço. Ele não imagina que aquilo ali está sendo monitorado, ainda mais se ele não é informado, ele nem prevê que aquilo pode acontecer. Então, quando há esse tipo de captura silenciosa, né, e meio obscura feita por um provedor de acesso, a gente tem sim uma violação de um desses princípios aí, que é o dever de não monitorar. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, eu acho que é para finalizar essa discussão, né? Vamos lá. O man in the client é um outro tipo de ataque, é um outro tipo de prática diferente do man in the middle? Ou ele é a mesma coisa? Não, aí que tá. Não é continua sendo o man in the middle, né? Sim. Lembra quando a gente comentou do DNS, spoof? Do ARP spoof, sim, né? Claro. Que são técnicas acessórias ali que a gente utiliza para desviar a conexão, certo? Sim. O man in the middle, nesses casos que a gente comentou da Nokia e do Opera Mini, né? No navegador Opera Mini, esses dois casos que a gente comentou aí são idênticos, né, ao man in the middle normal. É o que está acontecendo. É o man in the middle, né, desvio de conexões. Sim. A diferença é que agora tem uma outra técnica associada ao man in the middle, que é o navegador, né, ser programado para não te alertar que tu está recebendo um certificado falso. Então, tu não tens o alerta mais o certificado falso. Né? Então, é o man in the middle. Eu não concordo muito com esse nome man in the client, tá? Aham. Para mim, não tem muito sentido esse nome, mas tudo bem. Porque é o man in the middle normal, é o man in the middle clássico, digamos assim. Uhum. Só o que está acontecendo agora, em vez do atacante... Né, do atacante modificar o software do usuário, né, modificar o Firefox, Safari, etc. Né, o próprio desenvolvedor do software modificou o software. Tu sabe que eu acho que esse é o ponto que diferencia, assim. Eu não sei se seria apenas uma variação digna de menção, entende? Por usar esse outro nome. É, acho que não. Mas há uma sofisticação nessa técnica, e para mim o principal que justificaria, talvez, identificar isso como um novo tipo de ataque, é a colaboração ativa de uma parte em que tradicionalmente as pessoas confiam, que é o fabricante do browser. Tu não desconfia que o fabricante do teu browser vai fazer uma prática para te enganar e para fazer com que tu ache que tu está se comunicando com uma pessoa quando na verdade tu está te comunicando com a central do browser. É, mas é aquela história, né? É a questão do sistema operacional, né? que nem a Bing querendo fazer agora um monte de coisas seguras, não sei o quê, mas o sistema operacional da Microsoft. Sim. Código fechado, a gente não sabe o que se passa lá. O que adianta? Mas eu ressalvo, esse é um problema. Porque se tem uma confiança naquela parte, ela viola essa confiança que o usuário deposita nele, e de repente ele está apoiando um ataque de man in the middle, violando e transgredindo o próprio funcionamento de um software legítimo. A gente não está falando de um crack, a gente está falando de alguma coisa. E abre uma. Isso começa a abrir algumas possibilidades. Por exemplo, se eles simplesmente verificam o nome que consta no certificado digital, né, para não alertar. Ah, se tiver tal nome, não alerta que não bate com o site. Aí o que acontece? Aí um atacante mesmo, um atacante, né? Um hacker, vai lá, desvia o software para o site dele, no servidor dele, e apresenta um certificado com aquele nome que o navegador recebe e não avisa. Uhum. Pronto. É. Como diz o outro da Noce. Não tem mais o que fazer. Mas eu acho. Tu destacou um ponto interessante, né? São duas relações diferentes que os usuários têm nessa questão envolvendo a segurança, man in the middle e man in the client. Primeiro, é o usuário ter a sua comunicação violada por um hacker, por uma pessoa estranha à relação dele, ele não sabe quem é, algo que realmente, uma pessoa que realmente se direcionou para fazer um ataque àquele usuário. Uhum. Essa é uma relação, né? Tu não tem confiança no hacker, as pessoas querem se proteger dos hackers. No entanto, quando tu tem essa ação feita por um prestador de serviço teu, uma parte legítima, uma parte que tu te relacionou, uma marca que tu confia, um serviço que tu confia, eu acho que há uma mudança aí de seriedade da coisa, né? Me parece que é mais sério até do que um ataque de hacker. Porque o hacker, ele já está proposto a sair violando as coisas por aí. E uma empresa que presta um serviço de forma legítima, legalizada, dentro de um país conhecida, ela não pode violar a confiança dos usuários dessa forma. Então, isso que me chama a atenção e que talvez justificaria esse nome. Eu também não sei se esse nome não acaba sendo mais uma questão meio romântica, assim, para trazer um, sabe? Uhum. A questão do man in the client, sabe? Ou se efetivamente seria um novo tipo de ataque. Mas eu acho que é uma boa discussão. Eu acredito que não seja um novo nome. Eu acredito que é o mesmo ataque, só com uma variação da técnica envolvida. E para finalizar, Vinícius, a gente tem notícia, a gente já falou sobre esse assunto em um dos outros podcasts que a gente gravou aqui, que é o caso da Arábia Saudita, né, de uma operadora de telecom da Arábia Saudita, de telefonia celular, que contatou um técnico, enfim, um especialista em segurança da informação, no sentido de monitorar dados criptografados provenientes de instant messengers. Então, isso. WhatsApp, Line, Viber e mobile Twitter. Né? Não deixa de ser uma variação também dessa questão, né? É uma versão de man in the middle, né? Inclusive o próprio o Moxie Marlinspike, né, que é o cara que foi contactado, E colocou a história no blog dele. E essa história a gente já comentou também em outro já, episódio. Sim. Eu não lembro agora em qual sim, foi. Já comentamos. Ele mesmo declarou que é man in the middle, né? O pessoal tava querendo fazer o man in the middle, né? Com o objetivo de monitorar a comunicação das pessoas, o que elas estariam fazendo e tudo mais. Lutar, o objetivo, na verdade, era lutar contra o terrorismo. É. A velha história, né? Do lutar contra o terrorismo. Mas ele acabou denunciando isso, ele conversou um pouco, né, acabou denunciando, e depois até a pessoa que contactou ele colocou ele lá, mas então tu tá a favor dos terroristas e coisas do gênero, né, por não querer fazer isso e tudo mais. Aquela velha história do tudo contra o terrorismo. Esse tipo de ação aí é bem complicada, e se houver cooperação de quem desenvolve os softwares dos celulares, né, tanto o sistema operacional quanto os softwares que a gente utiliza, aí para usar uma outra força, a gente está lascado, a gente não tem muito o que fazer. Porque a gente não vai ter mais alerta nenhum, as coisas estão acontecendo, a gente não está vendo. Até que alguém descubra, né, e torne isso público, que nem está acontecendo agora com o caso Snowden, né? Olha tudo que vinha sendo feito e vem sendo feito, né? E há quanto tempo, e ninguém se deu conta. E o interessante, Vinícius, é que esses dois casos que a gente falou aqui, o do Man in the Client, da Nokia, do Opera, e essa tentativa de violação das comunicações de Instant Messengers lá na Arábia Saudita, elas são numa era pré-Snowden, se a gente pode falar antes de Snowden. Antes Snowden e depois de Snowden. Né? Isso tudo é antes de Snowden. E todas essas coisas, após as revelações, passam a fazer muito sentido. Porque todas essas práticas permitiriam, de forma indireta ou até mesmo direta, que o governo abrisse as comunicações privadas. Né? Ou seja, não é nem necessário a gente quebrar protocolos criptográficos. É mais simples. Mas o governo e as empresas conseguem violar os próprios navegadores, os próprios sistemas operacionais, e colocam completamente no lixo a criptografia. Não, o problema não é a criptografia em si, isso tu sempre fala, né? O problema é a plataforma segura ou a plataforma insegura, né? Sim, exatamente. O problema não, a criptografia em si funciona, os protocolos em si funcionam, né? Mas os softwares das pontas, né, e as pessoas que estão nas pontas, né, Os intermediários podem comprometer completamente a segurança do criptossistema, né, do protocolo criptográfico. Isso a gente já viu várias vezes acontecer, então não é nenhuma novidade. Claro. Nenhuma grande novidade. Pois bem, Vinícius, acho que com isso nós encerramos. Esse é um assunto que possivelmente a gente vai voltar a falar sobre ele, em função até dos problemas e das questões liberadas e faladas aí pelo Snowden. A gente pode ver novos tipos desse ataque também acontecendo. Provavelmente a gente ainda vai descobrir também outras formas de comprometimento de sistemas operacionais que muito provavelmente também venham à tona com essas revelações que ainda estão por vir. Né? Eu agradeço a atenção de todos e esperamos vocês agora no episódio 36 do podcast Segurança Legal. Até antes de encerrar, é bom lembrar que a gente está preparando uma entrevista muito legal para o próximo episódio. Vamos anunciar quando estiver mais próximo, mas a gente está se organizando para... Vai ter um intervalo aí de uma semana ou duas entre uma gravação e outra. É que a gente tem alguns compromissos, mas vai ser uma entrevista bem interessante, né? Aguardem que vai ser muito legal. Com um grande, a gente pode antecipar, mas é um grande expoente aí da área de segurança da informação. É isso aí. Então tá, nos encontramos lá no episódio 36. Até a próxima. Até a próxima.